amor de domingo a domingo na areia de Copacabana. Deixa eu planejar o que, que resta sonhar. Tô pensando no futuro, nós dois em Bahamas. Minha vida é difícil pra perder esse tempo com medo de amar. Tipo um barco no mar, deixa eu te balançar. Tô deitada na rede, eu curtindo essa onda. A vida é bem melhor, a dois. Eu já passei no tempo só. Agora eu quero ter o melhor. Agora eu posso ser o melhor. Agora eu posso ser só teu. Onde tem mulher, só meu. A chuva caindo lá fora, o vento brincando com as folhas. Fiz minha melhor escolha. Deixa que eu lavo a louça. Nossa, você fez as unhas. E cê tá tão linda, amor. Bom que cê chegou. Tudo aqui mudou. Meu tempo parou. Cê vem comigo, amor. Ao Cristo Redentor. Lá pra voador. Onde você for, né? Andando pelas estrelas, eu me perdi nesse teu beijo molhado. Olhando o céu da sua boca, é o mais perto que eu chego do espaço. Thank you.